E lá vamos nós para mais uma viagem da Rádio Túnel. Conectando Rádio Túnel, Copérnico e Galileu, todo mundo aí? Mas o que é isso, Copérnico? Nós dois juntos, outra vez? Ótima oportunidade, caro Galileu. Eu queria aqui defender minha teoria. Afinal, construí uma tese detalhada. O Sol, sem dúvida, está parado. A Terra é um dos planetas que se move em torno do Sol. A Terra tem uma tendência natural a girar e todos os corpos da Terra também têm essa tendência. Assim, quando uma pedra é afastada do solo e depois cai, ela terá dois movimentos. Um para baixo, para se aproximar da Terra, e outro movimento para o lado, acompanhando a rotação da Terra. O único movimento que vemos é o vertical, o movimento para baixo, porque todos nós giramos juntos com a Terra. Tudo muito bom, tudo muito bem, meu caro. Mas quero te dizer que, apesar da sua teoria heliocêntrica ser muito importante, Vossa Senhoria não apresentou nenhuma prova observacional em seus manuscritos? Ah, sim, mas eu marquei o começo de uma mudança. Saímos do mundo geocêntrico para o heliocêntrico. Isto foi o que me deixou encantado, Copérnico. Suas ideias fizeram todo sentido para mim quando observei pela primeira vez na história e registrei os movimentos das luas de Júpiter. Ora, se havia luas girando ao redor de outro planeta do Sistema Solar, por que a Lua, um satélite da Terra, não faria a mesma coisa? E mais, por que a Terra não faria o mesmo ao redor do Sol? Aí está o seu heliocentrismo. Sempre fui um admirador seu. E pelas minhas crenças nas suas e nas minhas teorias, quase fui parar na fogueira da Santa Inquisição, como aconteceu, por exemplo, com Giordano Bruno. Pensar o novo, aquilo que ninguém pensou ainda, é mesmo arriscado. Como você sabe, eu só deixei publicar a minha teoria sobre o heliocentrismo quando estava em meu leito de morte. E assim mesmo não foi feita uma afirmação decisiva. Mas como se tudo fossem conjecturas de um pensador. Afinal, naquela época não era mesmo nada difícil ser condenado à morte, pelo que se acreditava ser a verdade, ou ao menos parte dela. Sim, é verdade. Mesmo não sendo condenado à pena de morte, fiquei em prisão domiciliar por muitos e muitos anos, me correspondendo com meus colegas cientistas. O único jeito de eu não deixar minhas teorias morrerem comigo. E, ainda assim, fiquei condenado por mais de 350 anos, somente sendo compreendido por todos a partir do século XX. Mas, Galileu, acho mesmo que nossos esforços não foram em vão. Você construiu uma nova ciência, a física, e lançou as bases para a ciência moderna, dando importância não só à argumentação, como se fazia na antiguidade, mas também ensinando que era preciso ter em conta as quantidades presentes em cada fenômeno. Aceitar uma verdade somente depois que houvesse uma comprovação experimental da mesma, e fez mais ainda. Afirmou algo que ninguém jamais esquecerá. Que a natureza foi escrita com caracteres matemáticos. Perfeito, Galileu. Perfeito. De repente, o nosso professor Galileu não resiste e decide entrar na história. Estamos aqui entrevistando no Túnel do Tempo os filósofos e cientistas Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. E para quem acha que eles já eram, é bom lembrar que a ciência e as tecnologias dos tempos atuais não seriam as mesmas sem eles. Suas contribuições são, por assim dizer, eternas. Meu caro colega xará, professor Galileu Lattes, é uma satisfação participar deste programa cultural. É muito triste ver que muitos e muitos jovens acabam tendo uma visão distorcida, diminuída e apagada da física, achando tratar-se apenas de uma disciplina acadêmica, chata e, portanto, sem sentido. Não, a física não é isso. E se alguém tem esta visão, pode estar certo de que há algo errado com o conhecimento que está tendo desta ciência. Galileu tem razão. No ano em que ele morreu, nasceu na Inglaterra Isaac Newton. A partir do conhecimento científico que já havia sido produzido até aquele período, com as contribuições de Galileu, além de outros, Newton deu um grande salto para a humanidade com sua mecânica, a ótica, o cálculo diferencial e integral. Isso para falar de alguns de seus mais importantes estudos. Assim, a ciência do século XVII em diante foi responsável por um notável avanço do pensamento, abalando definitivamente as bases da ciência antiga e lançando a humanidade para o futuro. Isso mesmo. O homem jamais teria chegado à Lua sem essas contribuições da ciência e da física em particular. E ir à Lua não representa apenas uma façanha de publicidade, representa antes o fantástico conhecimento alcançado pela humanidade em relativamente tão pouco tempo. Mesmo depois de encerradas as transmissões da Rádio Túnel, a conversa continua pegando fogo lá no estúdio da rádio. É verdade, mas não podemos nos esquecer das contradições existentes no mundo. Ainda, uma grande parte da humanidade não se beneficia dos avanços da ciência e tecnologia contemporâneas. É verdade, Mariana. Por isso a ciência e a tecnologia devem estar a serviço da humanidade, de uma forma mais democrática. Mas, e aí? Como é que acaba essa história? Essa história não acaba, Kleber, mas continua. Depois de Copérnico e Galileu deixarem o túnel do tempo, já se vê Isaac Newton despontando lá na linha. Esse tá mais fresco na minha memória. O Newton vem depois de mais de 100 anos de Copérnico e sua obra se torna uma das mais influentes para a história da ciência. Newton vai descrever a lei da gravitação universal e fundamentar três leis que vão servir de base para a mecânica clássica. Ele não é o cara da maçã? Aquele cientista que teve uma ideia quando uma maçã caiu na cabeça? É, não sabemos se isso é verdade ou não, Mariana. Mas essa história serve porque tenta explicar a questão da gravidade. A pergunta é, por que em vez da maçã flutuar, ela caiu? Quando a maçã cai, sabemos que está sendo atraída para a Terra pela mesma força invisível que mantém os planetas nas suas órbitas. A força da gravidade. Mas temos uma questão aí. Se isso acontece, por que os planetas não se chocam contra o Sol? Assim como a maçã contra o solo. Por quê? Kleber? Mari? Ah, porque os planetas apresentam uma velocidade tangencial. Ao mesmo tempo em que a força gravitacional produz uma aceleração centrípeta que aponta do centro de cada planeta para o centro do Sol, há uma velocidade em que o levaria, por inércia, a se deslocar em linha reta. A composição desses dois movimentos é que produz uma órbita elíptica, isto é, uma órbita um pouco mais achatada do que uma circunferência perfeita. Isso, Kleber! O trabalho de Isaac Newton permitiu explicar todos os movimentos celestes e terrestres e previu também novos efeitos que não eram conhecidos antes. Por exemplo, Newton previu que a Terra não poderia ser completamente esférica, e sim ligeiramente achatada, por causa da sua rotação, o que hoje em dia é totalmente comprovado por medidas feitas a partir do espaço, por instrumentos colocados em órbita da Terra. Professor, e segundo a lei da gravitação universal de Newton, para um corpo entrar em órbita, deve alcançar uma velocidade de mais de 11 km por segundo. É isso mesmo? Certo. Um corpo lançado a partir da superfície terrestre que alcance esta velocidade, chamada velocidade de escape, entra em órbita e pode passar a se comportar como um satélite artificial, a exemplo da Lua, que é um satélite natural. E sem satélites, estaríamos engatinhando na área das telecomunicações. Por exemplo, esse GPS aqui, ele não existiria. Xiii, falando em GPS... Alô? Oi, pai. Onde é que eu tô? É, aqui na escola. Tá aqui comigo. Ah, pai, é que eu só queria mostrar pro professor Galileu antes de começar o programa. Não, eu sei. Tá, tô indo, pode deixar. Não vai me dizer que você pegou o GPS sem avisar pro papai. Ih, o seu Luiz tinha que ter um localizador automático de filho. Um FPS, Sistema de Posicionamento de Filho. Mas existem os FPS, são os telefones celulares. Afinal, eles não nos encontram onde estamos? Copérnico, Galileu e Newton estão presentes também nas telecomunicações. Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.